Gol 1255, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Opa, Greta do Paz, 895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, boa tarde, gol no 255, cruza 1400, habilitado isso. Gol 255, boa tarde, ponto autorizado, pistola 0, verso 210, grau 05 a nós. Ok, livre pouso, 190, gol no 255. 150, Chané 6, ano 4 horas. O Chané 6226, desça para o nível de voo 060. 060, 6226. Pelo 4422, Chané Salvador e 199, décima 8. Chané 6315, reduza 1709, autorizado o final do procedimento ILS, sexo e pistão, não zero, reposto no curso localizador. Autorizado, mantém na mínima, Chané 6195, vai informar. Receptou o localizador, seu Wolf Kilo. A favor, Kilo, chame torre 198, decimal 95. Kilo. Andres 144, vetoração para sequenciamento esquerda, proa 030, limitado pelo curso localizador. Pro 030, limite ao locker, 3144. Andres 144, na proa desça até 2 mil pés, Júlio, o time está no 0 no quadro. Na proa 1014, 3144, para 2 mil. Chané 6226, desça para 4 mil pés, ajuste no 093. 4 mil no 093, Chané 6226. O Chané 6141, vetoração para o sequenciamento, curva direita. Na proa 230, está limitado pela radial 290 do VR, Salvador. Proa 230, limitado pela 290 do VR, Chané 6141. Pulsa aérea 2733, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste do VR Salvador, mantém o nível de voo na 00, chama o controle ideal, frequência 120, décima 1. 144, tem condições de interceptar o curso localizador na proa 040? Afirmo. A gente vai na proa 040, autorizar interceptar o curso localizador, reposta interceptando. Reposta vai interceptando. 1219. Segurando a direita, Marcelo 1219, gol 255. Abatango Lima, Kilex Train, decolado 28, farol de Itapuã, chame controle 119, decimal 8. Beleza. Autorizado o final do procedimento LS X-Ray, então 3144, investidor 2 mil pés. Gente, reportará no localizador e também improvisado no ILS. Na seguida, por favor, a posição de 1 hora a 5 milhas com 1970. Para o Brasil, reduza 1709, eu estou 3144. Gente, iniciou redução, 3144. 208. Gente, o Chinem é 2 Papa Tango, Oscar Golf Terra, traffic 12 o'clock, 24 miles, north eastbound, descend 4,000 feet, airborne 318. Roger, Oscar Golf Salvador, Chanel 6319. Chanel 6319, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, Chanel 6. 6193, 6203. 3144, reduza para 1709. Está cruzando 1075 em redução, 3144. Está 1-14. Azul 4422, desça para o nível de voo 050. 050-4422. Papá Romeu Terra Golf Oscar, quando possível, estimado de pouso. Tá. Bora. Controle. Negativo, confirma. Está presente mais 50 minutos para pouso em Salvador. Gente, Papá Romeu Terra Golf Oscar. 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pistão no 0, responsabilizado. 2000 no 0 no 3, reportará 6200. Atacando Lima, Kilo X-Ray, tráfego 12 horas, 5.4 milhas, mantendo o corredor Axel no 1000 pés, um Charlie 150. Ele está recebendo o contrário, não? Patango Lima, Kilo X-Ray, tráfego 12 horas. 5 milhas, a 1 no mil pés, corredor Axão, Charlie 150. Ah, seu bateu. Oi. 3144, eu continuei a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Negociar. Papá Romeu, Foxtrot, Serra Vitor, contato no radar, 63 milhas, sudoeste do VOS Salvador, foi por médio para interceptar a chegada por médio 1, no repasse para a descida. Ajuste 10 no 3. Papá Romeu, Foxtrot, Serra Vitor, desça para o nível de voo 060, ajuste 10 no 3. É 6141, curva esquerda na proa 185, aguarde o último vetor para o localizador. Esquerda para 185, aguardando o último vetor, assinamento padrão. Estacionamento 6315, solo 33, libera direita, solo 121, decimal 9. 3219. A 141 para o curso do localizador, curva esquerda, proa 135, repórter estabilizado. Esquerda 135, repórter estabilizado, meando patrão. Controle Salvador, Serra Golf Oscar, no através do farol da barra. Papá Romeu, Serra Golf Oscar, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência livre para auto-coordenação. Frequência livre para coordenação, Serra Golf Oscar. Chané 6141, desça para 3000 pés, ajuste padrão. 3.300, meu padrão. Chané 6226, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, Chané 6226. Chané 6141, autorizado descer para 2000 pés, responsabilizado. 2000, responsabilizado, meu padrão. 26, estamos a 2 milhas de Simbra. 62, 26, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, boa tarde. Boa tarde, aguarda, 62, 26. Tem atenção, a nível de voo 100, Charlie 208. 5442. Passe para a barra, o Lima, Kilo X-Ray. Apatango Lima, Kilo X-Ray, seja atento ao tráfego informado. Agora 12 horas a 1.8 milhas a 1 no mil pés. Frequência ali para auto-coordenação. Afirmativo, graças, nós estamos de volta para trás. Sente. Tango Oscar Golf Sierra, traffic 10 o'clock, 13 miles, block eastbound, passing flight level 090, stand flight level 050, Embraer 19190. Roger, Oscar Golf Sierra, I have no traffic in sight. Oceaner 6226, pouso autorizado, pistola 0, vento 200 graus, 08 nós. Sempre pouso na pistola 0, Oceaner 6226. 422, tráfego superado, desça para 3.000 pés, ajuste na 0 no 3. 3.000 com 1.013, 4422. Papá Romeu, Foxtrot, Serra Vitor, desça para 4.000 pés, sem restrições, ajuste padrão. Estabilizou 6141. Oceaner 6141, completo final do procedimento, São Vitor Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, Oceaner 6141. Tango Oscar Golf Sierra, traffic overtake. Roger, Oscar Golf Sierra. Do 4422, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado o final do procedimento em LS X-Ray da pista no 0, reposto estabilizado. 2.000 pés, reposto estabilizado, 4422. Meia 226, solo 37, libera a direita, chama esse solo 121 decimal 9. Libera a direita, qual solo 219, chinelo 6226. Oi Salvador, boa tarde, chinelo 6141, tá passando externo, vai estar travado. Chinelo 6141, boa tarde, vento 170 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistana 0. Teve pouso no 0, Oceaner 6141. Após o tráfego da Avianca, na final da 0, autorizado a alinhar e manter pista na 0. Desce para a Avianca, na final ali, mantenha na 0, TAS Tango Oscar Golf Sierra, go ahead. Request fly direct to the destination, sir. Oscar Golf Sierra. Stand by. Papa Tangosca, Golf Sound, fly, Serra Bravo, Quebec Victor. Roger, fly direct to Serra Bravo, Quebec Victor. Thank you, Oscar Golf Sound. Mantém escuta. Papa Romeu Foxtrot Serra Victor, para o curso do localizador, curva direita para o 045. Papa estabilizado. 045, papa estabilizado, Foxtrot. Estabilizou 4432. Azul 4422, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 4432. Papai Romeu, Fox Trot, Serra Victor, sem condições de manter a presente velocidade? Normalmente, positivo. Gente, mantenha até próximo de turno e informe ao controle ao iniciar a redução. Camarada, Papai Romeu, Serra Golf Oscar, prossiga? Querido 05, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Tamo isso, que ele gelou. Papa Tango, Ice, Kilo Zulu, prossiga. Passar de morro, 1506, aroma 62 acionado, passa Vera Cruz. Papa Tango, Ice, Kilo Zulu, mantenha-se em condições visuais, no 1500 pés, ajuste no 0 no 3, informa o tráfego 12 horas, 3.7 milhas, a 500 pés, um Charlie 150, visual com o mesmo? Obrigado. Gente, após através de Paripe. Papa Tango, Ice, Kilo Zulu. Sim, após atravessar ali, foi o Silvio. Patrão Salvador, boa tarde, Gol 2008. Gol 2008, na proa de Pomete, para interceptar a chegada Pomete 1, desça para o nível de voo 070. Ajuste no 0 no 3, redução para 2309. 139, 2013, proa de Pomete, interceptar Pomete 1, Gol 2008. Autorizado o cruzamento no 735, Papai Livre Corte, já chegou o quilo. Aí eu estou subindo 37 já. Autorizar direto Momo, TAM 3378. Muito obrigado. A linha e mantém pistola zero. A linha mantém a zero, TAM 3205. Azul 4422, solo 44, libera direita, chame solo 121, decimal 9. 219, 4432. Então, 3805, decolagem autorizada, pistola 0, vento 160 grau, 089. Eu decolagem, 3805. Papatango Whisky Kilo Zulu, autorizado direto Ceasa, reparte visual com campo. Direto Ceasa, reparte visual com campo, Whisky Kilo Zulu. Papai Romeu, Foxtrot, Serra Vitor, desça para 3 mil pés sem restrições e ajuste padrão. 3 mil pés, Golf Serra Vitor. Gol 2008, autorizado a descer para o nível de voo 050. Mike, afixando. 008. 26. Autorizado esse é para o nível de voo 050, ajuste padrão. Fortaleza, 050, padrão. Valeu, Alfa, muito obrigado, até logo. Professor 5, decolado às 4h30, chame controle Salvador 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom serviço, a 3805. Salvador, muito boa tarde, a 3801, decolou na sua escuta. 3801, confirme. Confirmo, 3805. TAM 3805, acione código transponder 5505, prossiga conforme autorizado na saída São Bruno para nível de voo 340, aguarde contato radar. Relaxei, 5505 acionado, São Bruno, cruzando 2000, TAM 3805. G05, contato radar, passa 2.700 pés. Controle Gol 964. Gol na 964, acione a identificação. Acionado a ideia, espalha para a Duna. Salvador, Gol 964, espalha para a Duna. Dona 964, vou igualmente para interceptar a chegada do Bomé de Uno. Dona 964, copiou o controle? Negativo, Bomé de Uno, 964. Papá Romeu, Foxtrot, Serra Vitor, desça para 2000 pés, ajuste padrão para o curso do localizador, complete curva direita na proa 050, reposto estabilizado. 350, portal estabilizado, qual ferramenta? Esse dia, o 964? Afirmo, gol no 964, número 3 na aproximação. Gente. Gol 2008, tem condições de reduzir para 2009? Vai reduzir o gol 2008, 2008. Gente, tráfego que o precede na aproximação, 1 hora, 14 milhas, rumo nordeste, passa 3.400 pés para 2.000. Papá Alfa 34. 7-2-0-0-8. Confirma o controle? Visão com o campo, esse quilo Zulu. Papá Tango, esse quilo Zulu, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Ok, 295, Zulu. Torre, esse quilo Zulu. Wishi quilo Zulu, da presente, desça para o meu pé, na prona em Rimar, reporte final na 7. Meu pé, prona em Rimar, esse quilo Zulu. 964, autorizado a separar o nível de voo 050. 3378, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 12545, 1285, uma boa tarde. Boa. controle, o Foco Serra Vitor, 5 milhas de Duna, vai iniciar a revisão. Papai Romeu, Foco Trot Serra Vitor, ciente, rapaz estabilizado. Porta H, estabilizado, Foco Serra Vitor. Gol 2008, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda. Proa 020 está limitado pelo radial 290 do BR Salvador. Tráfego que o precede na aproximação, 2 horas, 1 ou 2 milhas, com 157 de ground speed. Proa 020, limite ao 290, frente do tráfego, 2090, 2008. Tango Oscar Golf Air, radar says terminate 5, 6 miles south at Salvador VOA, maintain flight level 100, call receive center. 128.8, if unable, 126.0. 128.8, if unable, 126.0, Oscar Golf Air. Papá Romeu, Foxtrot, Serra Vitor, completo final do procedimento, chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. Oi, Salvador, 118, 95, boa tarde. Gol 2008 para o curso do localizador, curva direita para o 055, repasse habilizado, desça para 2.000 pés, ajuste padrão. Direita 055, 2.000 pés, repasse habilizado, 2008. Então 3805, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 12835, 1251, centro Recife, tá 3805, boa. Boa. Consegui baixando, vou até 4. Gol 964, desça até 4.000 pés, ajuste no 013. 4.023, vá até agora. Oi, Salvador, muito boa tarde. Papá Romeu, Fox Serra Vista. Papá Romeu, Fox Serra Vista, boa tarde, atenções. Atenções, pouso na 197. Passa. 7.974. Destino, Foco Serra Vitor? O pátio 5. 130, repassa estabilizado. 130, agora vai repassar estabilizado, 2008. Luzo livre, costa parquear. Nove meia quatro, vetoração para o sequenciamento, curva direita na proa 035, está limitado pela radial 290 do VR Salvador. Sim, sim. Alfa 290 Salvador. 964. Decisão, vamos para cancelamento, prosseguir para você. Toque de aviso cancelado ao 56. Mandando final da 10, mas de curta reporte final no 7, base pela direita. Passa pela direita, reportará final da 10, o Fox Terra. Estabilizado, voo 2008. Voo 2008, completo final do procedimento, chame Correio Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Bom voo. Obrigado. Voo 1964 para o curso localizador, curva direita, proa 050, repouso estabilizado. Desça para 2.000 pés, ajuste padrão. É, 2013, desça com base metade. Foco Voo 1964, tráfego que o precede na aproximação, 7 milhas, com 160 de ground speed em redução, Boeing 737. Isso, 964. Pouso autorizado, pistola 0, vento 150 graus, 079. Pouso 1964, complete a aproximação, chame o Salvador, 118, décima 95, boa tarde. Eu vou ficar, Oscar. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, número 2. Gente, aguardando. Fazer a longa final visual da pista no zero? Afirmativo. A gente vai na proa da cabeceira no zero, reporte a pista no aeródromo. Proa da cabeceira 1 no zero, reportará o aeródromo na vista. Salvador, muito boa tarde. É o Passaredo 2230 se aproximando do ponto de espera. Passaredo 2230, mantém o ponto de espera. Ciente. 008, solo 01, livre na Eco, à sua direita, chame solo Salvador 219. Livre na Eco 219, voo 2008. Quatro, avistado, pouso autorizado 990, vento 190 graus, 079, altímetro 03. Entendeu, pouso, 94. Torre Azul 2788, está no ponto de espera, 90. Gente, Azul 2788, mantém o ponto de espera. Mantém. Passaria o 2230, visual com o mangue da Lua no final. Afirma, senhor. Passaria 2230, após passagem do tráfego, autorizado ali, mantém 90. Sente, após a passagem do colega, ali mantém. Passaria 2230. É, prosseguindo para o 20, abaixo a nosso critério, reportará com 0120, azul 2760. Solo 03, vive na Eco, chame 21 decimal 9. Eco 219, 964. Passaria 2230, livre decolagem, vento 170 graus, 08 nós. Livre decolagem, passaria 2230. Controle Serra Gofiosa, solicita pouso na 35, se possível. Está visual algum campo, Serra Gofiosa? Afirmo. Confirme? Afirmo, estou visual. Chame agora a Torre Salvador, frequência 1118.95, coordene diretamente com a mesma, bom pouso. Ciente, torre em 1118.95, Serra Gofiosa. Torre Salvador, Papa Romeu, Serra Gofió, seu foi autorizado a final da 1-0 pelo controle, solicita pouso na cabeceira 35. Sem Serra Golfe Oscar, altímetro 90 no 3, ainda não avistado, mantém-se em condições visuais e confirma intenções de seguir para a cabeceira 35? Afirmo, está mantendo condições visuais para pouso na 35, Serra Golfe Oscar. Sim, Serra Golfe Oscar. É, prossiga com referências visuais até o litoral e siga via litoral, reporte interceptando final 35. Ciente, via litoral, reporta interceptando final da 35, Serra Gofiosa. 705, prossiga na descida em condições visuais, reporte cruzando o nível de voo 0620. Reportará cruzando 0620, azul 2760. Confirme o tráfego. É o passarelo, senhor, 2230. Olá, 205, chama o controle, 198. 198, grato e bom serviço. Controle São, corrigindo, controle Salvador, muito boa tarde, é o passarelo 2230. Passarelo 2230, boa tarde, contato radar, suba via saída Arbor 1 para o nível 180. Arbor 1 para o nível 180, passarelo 2230. Azul 2788, decolagem autorizada, pista 1-0, vento no 50 graus, 08 do lance. Iniciando a 2788 no 0. Serviço radar está encerrado, 25 milhas para Feira de Santana. Não há tráfego de conhecimento do controle na região. Frequência livre para coordenação própria, bom pouso até a decolagem. Ok, vai passar para a frequência livre, obrigado. A 2760 está te mandando a chegada lá ao sul, rapaz. Controle Salvador é o azul 2788, passa 2500, curvando à esquerda na Momo. Azul 2788, boa tarde, contato radar, suba a via saída Momo para o nível 170. Subindo a saída Momo para 170, azul 2788. Solicita livrar a restrição do 110, 15 milhas, se possível, para o azul 2788. Dispensado das restrições de altitude na subida Momo, azul 2788. Confirmando, por favor. Dispensado das restrições na subida. Ok, obrigado, azul 2788, dispensado, restrição. Salvador, boa tarde, 3154, transferência. 3154, sem identificação, dessa via chegada bom médio 1 para nível de voo 050, ajuste no 0 no 3. Pague base para a final da 35, Serra Gufiosa, senhor. Serra Gufiosa, autorizado final 35, ainda não avistado. Aguarde a transição de pouso. Sente autorizado final 35, Serra Gufiosa. Fique atento à possibilidade de pássaros no eixo da aproximação. Sente do pássaro, Serra Gufiosa. Serra Gufiosa agora avistado, pista 35, pouso autorizado, vento 130 graus, 07 nós. Autorizado, pouso, Serra Gufiosa. Serra 326, da hora, 1190, obrigado. Janeiro 326, acione, formando contato radar. 72 milhas, sudoeste. Salvador, acione identificação, desça para o nível 060 na Praia de Gomes. Praia de Gomes autorizado via. Chegada Gomes. Identificou, desce 060 na Praia de Gomes, 063, 2006, Praia de Gomes, via. Thiago Fiocchi, Plana 1 do 7. Thiago Fiocchi, Cruz 15. Frequência livre estacionada na bota, bom dia. Azul 2788, solicita a coordenação com adjacente aí pro do destino. Aguarde coordenação do 2788. 8-8, autorizado direto Paulo Afonso. Direto Paulo Afonso, azul 2, 788, obrigado. Uno 54, desespera 2010, ajuste 1013, autorizado ILS X-Way da pista 10, estabilizado. Estabilizado ILS da 10, da 3154. A 326, tem referência de slides? Tá, firma. Sim, desça para 3000 pés, ajuste 1013. Desça 3000, ajuste 1013, chanear 6326. Chanear 326, está livre das restrições de altitude na chegada Bomba de Ouro. Livre das restrições de altitude na chegada Bomba de Ouro, chanear 6326. Azul 2788, com pequeno desvio à direita, proa 040, são 40 milhas. Azul 2788, sim. Estou 3154, estabilizado, já fazendo. Estou 3154, chama a torre 198, decimal 95. 295, graças. Estou 3154, por favor. Prossiga 3154. Boa tarde, altímetro 03, leve estado, pista na 0, pouso autorizado, vento 180 graus, 089. Pouso na 0, 3154. Centro, Recife 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, obrigado. Turquia Delta livre, acionar, chama o táxi. Turquia 326, desça para 2010, ajuste no 013, autorizado ele é fixado, pistão no 0, reforço estabilizado. Desce para 2010, autorizado LSXV, resposta estabilizada, senhora 6326, ajuste.